ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. O violão é um instrumento básico da música popular que surge na Europa do século XV. Em algumas regiões, como na Espanha, ele apareceu com o nome de vihuela. Em Portugal, onde recebeu novo formato, ficou conhecido por guitarra ou viola. Com a evolução, o instrumento tornou-se um pouco maior que o original. Ao notarem que parecia uma viola grande, os portugueses lhe puseram o nome de violão, que quer dizer em Portugal, viola grande. Mas, a depender de região, o violão é ainda chamado em Portugal de guitarra clássica ou simplesmente viola. Só no nordeste de Portugal é que ele é tratado por violão. E como o Brasil foi primeiramente colonizado pelos portugueses do norte, chega-se à conclusão que foram eles, os portugueses do norte, os responsáveis também pela introdução do violão em nosso país. Osmar Assis e Edson Sete Cordas abriram o programa com choros de Dilermando Reis, Ernesto Nazaré, Zeca Barbosa Lima e João Pernambuco. De acompanhamento extremamente versátil, o piano foi construído em Florença, Itália, em 1709, por Bartolomeo Cristofori, com o emprego de cordas que corriam paralelas ao teclado. Aperfeiçoado pelos alemães no começo de 1760, o piano ganha cordas verticais e sofre depois modificações com o aparecimento do piano de cauda, dotado de cordas horizontais. A partir de meados do século XIX, ele ganha popularidade em toda a Europa e passa a ser o principal móvel de sala. Tempo depois, deixa de ser instrumento caseiro e adere aos diversos gêneros musicais. Data dessa fase o aparecimento do piano no Brasil, onde passou também a ser utilizado pelos músicos de choro. apresentamos a pianista Rosária Gatti e o conjunto Nosso Choro, com peças de Ernesto Nazaré, Stanley e Milton de Mori. No bloco Menino de Ouro, Chorinho Brasil e Tupinambá. Inventado na Alemanha em 1822, o acordeon é um instrumento formado por um jogo portátil de palhetas metálicas, cujo som é vibrado pelo ar proveniente de um fole manejado pelos braços de seu executante. No acordeon, as notas são selecionadas por botões acionados pelos dedos de seu solista. Muito utilizado na música popular, o acordeon não encontrou lugar na música erudita. No Brasil, o instrumento foi bem aceito tanto na música rural quanto no estilo chorado de seus acordeonistas. Thank you. Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Você ouviu Dominguinhos e Chiquinho do Acordeon com os choros No Tempo do Meu Pai, de Dominguinhos, Ainda Me Recordo e Ingênuo, choros de Pixinguinha. Música. flauta é um instrumento onde a coluna de ar é posta em vibração pelo sopro humano e procede da mais alta antiguidade. Ela faz parte das madeiras, nome genérico de um grupo de instrumentos da orquestra, compreendendo oboés, clarinetas, fagotes, etc. Feita de metal branco, prata, ouro, marfim ou cristal, a flauta presta-se a desenhos rápidos. E nenhum instrumento da orquestra iguala-se a ela em termos de agilidade e facilidade em execução de elevados saltos. Em nosso país, a flauta adaptou-se perfeitamente ao conjunto regional, muito se afinando com o pandeiro, cavaquinho e violão. Na sequência do programa, Altamiro Carrilho e seu conjunto Canarinho Teimoso, de Altamiro e Ari Duarte, Pupurri, de Luiz Americano, e Evocação, Choro, de Rubens Leal Brito. Nesta produção, já falamos da flauta, piano e violão como instrumentos que ficaram incorporados ao chorinho. Agora é a vez do bandolim, instrumento que se desenvolveu na Itália a partir do século XVIII. Com quatro pares de cordas metálicas em uníssono, sua afinação é semelhante ao violino e suas cordas são tangidas com uma palheta. Sua música tem origem nas canções do folclore napolitano, mas Beethoven e Mozart também escreveram para o bandolim. No Brasil, ele muito se destacou nos conjuntos de choro.